Contacto Brasil. Con Oscar García da Rosa. Ela é bonita, é demais. Não há porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Digo e ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto me ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. A força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Digo e ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Quero tanto me ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Digo e ela não acredita, ela é bonita. Ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita. Ela é bonita, é bonita. Digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Digo e ela não acredita. Ela é bonita, bonita. Digo e ela não acredita. Ela é bonita demais. Mas ela é bonita, é bonita, é demais. ¿Cómo están, queridos oyentes del programa Contacto Brasil? Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Hoy amanecimos con ganas de escuchar a Geraldo Azevedo. Há muitos sóis, não te vejo. muitas luas não te vejo, tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja a fruta todo açúcar e o amargor da realeza, pelos ares semeando essa estranha natureza. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Ai, ai, ai, beleza, ai, tambor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira, primeira missa profana, silvestre, abelha, me beija. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Quase índio, Amazonas, olho d'água, arco-íris, eu vou te encontrar no sol, ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra, tanta luz a nos queimar. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Ei, ninguém, ninguém, ninguém, ei, a bacana muca que ninguém se quedou, mamã, naná, anana, ané que ninguém te que ninguém não, maná, naná, naná, não, bere, te querer uma. Tequinidito, mamana, mamana, na cumbere, que tirei todo um pão, a namã com quem estou. Oh, oh. Era um peco, perequequê, era um peco, perequecá, era um peco, perequequê, era um peco, perequecá. Há muito sol não te vejo, muitas luas não te beijo, tantas estrelas queimando nos mares do meu desejo. Seja a fruta, todo açúcar e o amargor da realeza, pelos raios semeando essa estranha natureza. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Ai, ai, ai, ai, beleza, ai, amor, ai, padecer. Não quero chamar em vão os nomes do meu querer. Coca de penas, morena, coração, flecha ligeira, primeira missa profana, silvestre, abelha, me beija. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Quase índio, Amazonas, olho d'água, arco-íris, eu vou te encontrar no sol, ardente como a estrela, cadente no seu olhar. Paixão índia, canção negra, tanta luz a nos queimar. Era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá, era um bebê, perequequê, era um bebê, perequecá. Oi, oi, oi, oi. Bonito, compadre. Mel, é, eu quero mel. Quero mel de toda flor, da rosa, rosa, rosa amarela encarnada, branca como cravo, lírio e jasmim. Eu quero mel pra mim. Mel, você quer mel? Quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, girassol. Se te dou mel pode pintar perigo. E logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel, eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido. Quero mel, quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactos, flor do pé de buriti, talha, papoula, crisantemo, sonho maneiro, sereno, fulô de mandácaru, fulô de marmeleiro, fulô de catingueira, fulô de laranjeira, fulô de jatobá, das emburanas, baraúnas, pé de cana, chico, chique, mel da cana, cana do canaviar. Vem me dar um mel que eu quero me lambuzar. Mel, eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que beija um beijo doce sabor, sabor colorido. Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Pararara, moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. La última vez que lo vi en vivo fue hace unos 4 años en la acogedora ciudad de Miracema, en el interior de Río de Janeiro. Un saludo a los amigos de allá. La plaza principal estaba repleta de gente. Verlo en concierto siempre es una experiencia emotiva porque el público canta a la par, sabiéndose de memoria las letras de esas canciones que Geraldinho ha compuesto a lo largo de décadas de trayectoria. Precisamente hace una semana cumplió 80 años de vida dedicados por entero a la música brasileña. Nacido un 11 de enero de 1945 en Petrolina, en Pernambuco, Geraldo Azevedo es un compositor, cantante y guitarrista fundamental y singular de la música popular brasileña, con raíces profundamente nordestinas. Su carrera, que se extiende desde los años 60, ha pasado por influencias de la bossa nova, del forró y ritmos regionales, hasta llegar a producciones independientes y colaboraciones recientes con figuras como Chico César y antes con Zé Ramalho Elba Ramallo y Alceu Valenza. Su voz, suave y dulce, define un estilo íntimo y melódico que tiende un puente entre el sertón y la ciudad. As cores do dia que está pra chegar. Um raio de sol na flor pequenina reflete a grandeza do seu Criador, que vem com certeza trazendo amor. A nossa viagem não vai acabar, que seja infinita enquanto a verdade, a realidade que me faz cantar, me faz cantar, que me faz cantar. Vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar. E na correnteza o segredo da vida, a fonte do tempo não pode secar. O seu movimento nas ondas do mar, na chuva, no vento, no meu pensamento, numa semente a desabrochar, a força sublime do amor. Vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem ver o que é bom. O sol no poente já vai se deitar, vai girando a terra, é a natureza, é tanta beleza que me faz cantar, me faz cantar, que me faz cantar. Vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar, vem amar. Harmonia em nossa alma. Tomara, seja sempre assim, tomara. Tempos viverão em nós. Pura energia, paz e alegria. Harmonia em nossa alma. A vida há de ser assim. A onda vem beijar. Em todo o continente o sol vai nascer, pra toda a nossa gente a esperança. Aonde for esteja a fim da paz, fruto do amor. Aonde for esteja a fim da paz, fruto do amor. chama que me ilumina, sublime sentimento do coração, semente das mais lindas lembranças. Aquele que quer ser feliz, se plantando amor. Seja sempre assim, Tamara. Temos verão em nós, pura energia, paz e alegria, harmonia em nossa alma. Tomara, seja sempre assim, Tamara. Temos verão em nós, pura energia, paz e alegria. Sempre assim, tomara. Temos viverão em nós, pura energia, paz e alegria, harmonia em nossa alma. Tomara, seja sempre assim, tomara. Tempos viverão em nós, pura energia, paz e alegria, harmonia em nossa alma. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. A gente ri, a gente chora, ai, ai, ai, ai, a gente chora, fazendo a noite parecer um dia. Faz mais, depois faz acordar cantando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo, e depois, depois amor, oh, oh, oh. Ninguém verá o que eu sonhei. Só você, meu amor. Ninguém verá o sonho que eu sonhei. Depois faz acordar chorando, pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois, depois do amor, amor. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Seu nome, menina. Não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Como podia ser numa boutique em Copacabana? Ou chá de caridade, menina. menina, promovido a quem de direito, pôs chá de caridade, menina, promovido a quem de direito. O seu vestido era azul, anil, era domingo, viu? Você nem ligou pra mim, é, eu sou muito vivo. Você nem ligou pra mim, eu sou muito vivo. Te lembra, menina, do passeio de sorvete na Praça do Lido? Tu não te lembra do passeio de sorvete na Praça do Lido? Tacunama, ah, ah, ah, que kunama, tecnamu, tecnoma, tecnico, te opa, tecnicuma, tecnicuma, menina, eu te conheço, não sei de onde. Menina, eu te conheço, não sei de onde. Mas por incrível que pareça, sei o seu nome. Menina, não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Não sei se foi no bonde de Santa Teresa. Como podia ser? Uma boutique em Copacabana. Pôs chá de caridade, menina, promovido a quem de direito. Pôs chá de caridade, menina, promovido a quem de direito. O seu vestido era azul, anil, era domingo, viu? Você nem ligou pra mim, é, eu sou muito vivo. Você nem ligou pra mim, eu sou muito vivo. Te lembra, menina, do passeio do sorvete na Praça do Lido? Tu não te lembra do passeio do sorvete na Praça do Lido? Pacunama, ah, ah, ah, teque, pique, cunana, tecunam, tecunama, tequinique, cobo, pama, macanicuma, elu, ponto, quinquim, pão, e, apumanicum, quinquim, o, e, o, ma, o, penicum, sou cantado, eu canto samba, frevo, rumba, coco, merengue, maracatu. Reconocido por su maestría en la guitarra que aprendió de manera autodidacta desde los 5 años, inspirado por João Gilberto, Geraldo Azevedo desarrolló una técnica que combina armonías ricas y ritmos pulsantes. Entre sus composiciones más celebradas se encuentran éxitos como Día Branco, Taxi Lunar, Dona da Minha Cabeza, Caravana y Moza Bonita. En su discografía destacan álbumes como Bicho de Sete Cabezas de 1979, De Otra Manera de 1986, que recibió un disco de oro, y Salve San Francisco de 2011, un homenaje al río vital del nordeste brasileño, además de colaboraciones emblemáticas como Cuadrafónico de 1972 con Alceu Valença y también un gran encuentro con Elba Ramalho, Zé Ramalho y Alceu Valença, y recientemente el registro audiovisual del aclamado show Dioli Voz junto al paraibano Chico César. Que deve é comigo. Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair e se você vier até onde a gente chegar. Uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Oh, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. se você vier pro que dá e vier comigo. Eu lhe prometo o sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, oh, oh, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Se dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse tão grande amor, grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Muito tempo assim, engasgado na garganta. É uma canção que eu fiz com o Vandré em 68. Ela ficou censurada muito tempo, esse tempo todo. Finalmente ela foi desencantada por uma paraibana, né? E eu vou cantar agora para poder registrar assim, de outra forma. Mas essa canção assim, eu faço questão de cantar nesse sentido assim, porque esse tempo todinho eu pelejei para cantar. Várias vezes que eu fazia disco, toda vez eu botava na relação do disco para censura. E nunca era liberado, né? Finalmente foi e eu não consegui gravar. Agora eu vou conseguir gravar com vocês, tá? Vocês aí? Não. Aliás, vocês podem até ajudar nesse um vocalzinho bonitinho, né? Já vou embora, mas sei que vou voltar. Amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Oh, sempre ele ficar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. Amor, não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado, sem Maria. Quando eu me despedia, no meu canto já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, não chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Sempre ele ficará aqui, mas não podia. O meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado não queria o amor em seu reinado, pois sabia não ia ser amado. O amor não chora, eu volto um dia. O rei velho e cansado já morria, perdido em seu reinado. Sem Maria, quando eu me despedia, no meu canto lhe dizia: já vou embora, mas sei que vou voltar. Oh, amor, chora, se eu volto é pra ficar. Amor, não chora, que a hora é de deixar. Oh, o amor de agora pra sempre ele. Diana, me dê talismã, talismã. Viajar. Você já pensou em mais eu viajar? Quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Diana, me dê talismã, talismã. Viajar. Você já pensou em mais eu viajar? Quando o sol desmaiar, ah, vou viajar. Olha essa sombra, esse rastro de mim. Olha essa sobra, essa réstia de sol que da poeira tossiu. Que da poeira presente amanhã, coração. A paz, o amor, a verdade, presente manhã, coração.

Quero ver você sorrir, quero ver você cantar. Quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Quero ver você sorrir, quero ver você cantar. Quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Caruaru se cerca de luz, parece um cuscuz, quem foi que cercou? Foi dona Boleira, que é dona Cordeira, que foi pro estrangeiro comprar um motor. Pra clarear a mesa, pra clarear a dança, pra clarear a casa de Maria Pequena na matança. De Maria Pequena na matança. Nem tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Quero ver você sorrir, quero ver você cantar. Quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Quero ver você sorrir, quero ver você cantar. Quero ver você, menina, num galope à beira-mar. Caruaru se cerca de luz, parece um cuscuz, quem foi que cercou? Foi dona Boleira. Pra clarear a mesa, pra clarear a dança, pra clarear a casa de Maria Pequena na matança. Em sonho um beijo. rasgando tardes, vou buscar em outro céu noite longe que ficou em mim. Quero lembrar. Era, quem sabe, esperança indo a outro lugar. Barcarola do São Francisco veleja agora no mar, sem leme, mapa ou tesouro de prata ou luar. Barcarola do São Francisco veleja agora no mar, sem leme, mapa, tesouro e prata no luar. Hoy le dedicamos esta hora a Geraldo Acevedo para celebrar sus 80 años aquí en Contacto Brasil. Mucha salud y creatividad para este ícono de la música popular brasileña. Salud y paz para todos. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar, lutares da estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, lutares da estação do mar. Bela, linda criatura bonita, nem menina, nem mulher. Tem o espelho no seu rosto de neve, nem menina, nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação do nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação do mar. Apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação do mar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, pelos raios desse sol. Thank you. Contacto Brasil. Con Oscar García de Rosa.